mensagem de número 117, intitulada A Cura da Mulher da Sinagoga. Esta mensagem foi pregada pelo pastor Gesiel Gomes. Que ela sirva de edificação espiritual para a sua vida. Há 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Quantos acreditam nesse relato, podem dizer amém? Pai, cremos nesta palavra, porque cremos em ti, cremos nela, porque te conhecemos, não ignoramos o teu poder, nem a tua glória. Faz milagres outra vez nesta noite, neste santuário. Fala outra vez opera, e outra vez tu serás glorificado em nome e por amor de Jesus. E o povo de Deus pode dizer: quero sentar-se no precioso nome do Senhor Jesus. Apreciaria bastante se pudesse manter sua Bíblia aberta enquanto ministramos a palavra do Senhor. Verso 14: e estava ali uma mulher que tinha o espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Algumas coisas reveladas nesta passagem e há outras coisas obscuras. As coisas reveladas nesta passagem são estas. Primeira, naquela sinagoga estava uma mulher. Segunda, aquela mulher era enferma. Terceira, a sua enfermidade era física, produzida por um espírito, e a Bíblia identifica por espírito de enfermidade. Quarta, aquela mulher estava enferma há 18 anos. Quinta, aquela mulher não podia por si mesma, nem pelos recursos de que dispunha, ficar boa, sarar, endireitar-se. Sexta, aquela mulher teve a sua sorte mudada, porque no dia em que ela foi à sinagoga, Jesus também foi. Essas seis verdades são reveladas, são conhecidas. Mas há umas duas verdades que não estão claras, e eu nem posso mencioná-las com convicção, ainda que eu possa supor alguma coisa. Por exemplo, eu não sei se foi Jesus que foi atrás da mulher, ou se foi a mulher que foi atrás de Jesus. Isso não está claro. E como não está claro, nós temos o direito de ou esquecer o que não está claro, ou imaginar para que se torne claro. Eu quero imaginar esta noite que as duas coisas são verdadeiras. A mulher foi à sinagoga esperando ver Jesus, e Jesus foi à sinagoga esperando ver a mulher. Eu entendo assim porque ao longo da Bíblia nós encontramos que a salvação de uma pessoa acontece quando Jesus encontra a pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa encontra Jesus. Salvação significa uma mão muito comprida, mas comprida mesmo, mais alta que as estrelas, mais profunda que o mar, uma mão muito grande, um braço enorme, estendido em direção a uma mão pequenina, mas que tem que haver. Aquela longa mão, aquele longo braço, é o poder misericordioso de Deus. Aquela pequenina mão que se estende é a fé do pecador necessitado. O milagre acontece quando a grande mão de Deus se encontra com a pequena mão da pessoa humana. O milagre acontece quando o Deus incomparável e extraordinário se encontra com a criatura miserável e necessitada. Falemos um pouco sobre aquela mulher. Primeiro, era uma mulher. Não era uma menina. Não era uma adolescente. Não era uma senhorita. Era uma mulher. Quer dizer, era uma pessoa do sexo feminino que já havia vivido bastante tempo. E ela é tratada de mulher. Havia uma mulher, e a mulher estava possuída de um espírito de enfermidade. É muito bom que saibamos que há enfermidades que não têm nada a ver com o espírito. Há espíritos que não têm nada a ver com uma enfermidade. Mas há também o espírito de enfermidade. Uma pessoa pode deixar de escovar os dentes por alguns dias e finalmente vai provocar cárie, uma confusão terrível, porque não vai ficar muito bem. Então aquela pessoa adoece, e aqueles problemas são problemas físicos, são problemas fisiológicos, são resultantes de uma ausência de higiene e de cuidado pessoal. Não é racional dizer que aquela enfermidade é de Satanás. Não, senhor, aquela enfermidade é de falta de higiene. Foi a pessoa que não escovou o dente e então atraiu para si problemas na sua boca. Agora, há enfermidades que não tem nada a ver com higiene. Há enfermidades que não tem nada a ver com a quebra das leis que governam o mundo. Existem algumas leis que governam este mundo. Por exemplo, se uma pessoa está muito cansada, muito cansada, muito cansada, e vai continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando, vai quebrar uma lei, vai produzir uma estafa. A pessoa vai sentir-se derretida, porque quebrou uma lei. Não é justo dizer que foi o demônio. Se foi um demônio, esse demônio tem nome. É o demônio do relaxamento, é o demônio da displicência, é a falta de juízo, porque quem está cansado deve descansar. Primeiro caso é uma enfermidade produzida por falta de asseio corporal. O segundo caso é uma enfermidade produzida por fatores outros, tais como quebra das leis de Deus que devem reger a nossa vida. Mas existe um outro tipo de enfermidade. É a enfermidade que fica no corpo da pessoa governada, administrada por um espírito, o espírito de enfermidade. O reino de Satanás, o império de Satanás, ele é muito bem organizado. Não é um império original, porque Satanás não tem nada original. Tudo que ele tem é imitado, é copiado, é deturpado. Mas ele tem um império. Ele olhou para o império divino, ele olhou para o reino de Deus e teve vontade de fazer um reino também. Com a diferença que o reino de Deus é o reino de luz e o reino de Satanás é o reino de trevas. O reino de Deus é o reino de paz. O reino de Satanás é o reino de guerra. O reino de Deus é o reino de amor. O reino de Satanás é o reino de ódio. O reino de Deus é o reino de saúde. E o reino de Satanás é o reino de enfermidade e de morte. Jesus disse, São João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam o exemplo do Brasil. Aqui no Brasil nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo é exercido pelo presidente da República. E o presidente da República é assessorado por ministros de Estado. Aqui no Brasil nós temos o ministro da desburocratização. Aqui no Brasil nós temos o Ministério do Exército. Aqui no Brasil nós temos o Ministério da Cultura. Satanás também tem o seu império. Satanás tem o seu reino e tem os seus ministros. Os ministros de Satanás são chamados por São Paulo em Efésios 6 de príncipes espirituais. E os outros governantes de seu reino são chamados de potestades. Aquilo são governantes no reino de Satanás. Assim como no Brasil nós temos o Ministério da Saúde, Satanás tem o Ministério da Enfermidade. Então existem alguns demônios que Satanás solta do inferno e manda espalhar-se pelo mundo só para administrar enfermidade nas pessoas. Por isso, quando as pessoas pedem oração, é muito bom que o Espírito de Deus revele, que o Espírito de Deus mostre se a pessoa tem uma doença que é apenas fisiológica ou se a pessoa tem uma doença que é acompanhada, administrada pelo espírito de enfermidade. Quando uma pessoa tem um espírito de enfermidade, só outro espírito pode tirar aquele espírito. E como o espírito do mal não destrói o espírito do mal, só o Espírito de Deus destrói, vence e conquista o espírito de Satanás. Então, o sangue de Jesus é uma arma que o Espírito Santo está usando aqui no mundo para destruir a autoridade de um espírito de enfermidade. Agora, aquela mulher adoeceu. Eu não sei se ela estava numa goiabeira e caiu e se curvou. Eu não sei se houve algum problema, se ela deu à luz, quebrou o resguardo e ficou doente da espinha. Não vem ao caso discutir, investigar, porque a Bíblia não diz. Isso não é importante. O que é certo é que um dia, quando a mulher se deu conta, estava andando curvada, olhando para baixo. Agora escutem bem os detalhes que a Bíblia diz e escute o que a Bíblia não diz, mas você pode entender pelo que ela diz. A mulher passou um ano inteiro olhando para baixo, porque ela andava encurvada, diz a Bíblia. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco, dez, quinze, 16, 17, 18 anos. Aquela mulher ia ao médico e não adiantava tomar nem mesmo as receitas mais adiantadas da farmacopeia daquela época. E a mulher ia a outro médico, não, o seu caso não tem jeito. Isso aí, isso não tem jeito. Você vai ter que morrer assim, como muitos médicos conscientemente dizem para certos enfermos, cuja enfermidade está fora do controle da medicina. E a mulher passou 18 anos. Agora, quando Jesus olhou para aquela mulher, Jesus viu duas coisas. Primeira, Jesus viu a mulher. Agora, a segunda coisa que Jesus viu foi o espírito de enfermidade que havia dentro da mulher. Jesus possuía, através do Espírito Santo, na sua pessoa humana, ele possuía a manifestação livre e soberana do dom de discernir os espíritos. Quando Jesus olhou para a mulher, ele viu aquela curvatura na mulher, ele viu a mulher olhando para baixo, e Jesus disse na hora, não tem dúvida, isto é um espírito, isto não é uma doença, simplesmente, isto não é uma situação fisiológica, não é uma situação anatômica deturpada no seu corpo, isto é um espírito. Agora, se Jesus fosse inferior a Satanás, ele não poderia ter curado aquela mulher, porque ninguém e nada que seja inferior ao Espírito pode dominar o Espírito. Mas quando Jesus olhou para a mulher, Jesus chamou a mulher para perto de si. Vem aqui, por favor. Por que Jesus chamou a mulher para perto de si? Porque toda pessoa que vai receber o milagre de Deus tem que fazer alguma coisa que demonstre a sua fé e a sua confiança. E Jesus chamou a mulher para perto de si. E quando Jesus falou, disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Mas quando Jesus falou, a mulher não ficou boa ainda. Jesus então tocou com as mãos aquela mulher. Quando Jesus tocou com as mãos, então a mulher se endireitou, diz a Bíblia. Por quê? Porque havia dois problemas naquela mulher. A enfermidade em si e o espírito. Quando Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, aquela voz de autoridade mandou Satanás para fora. É preciso que nós compreendamos que Jesus nunca vai perder o seu poder e a sua autoridade sobre Satanás. Agora, muitos casos da Bíblia em que Jesus falou diretamente e mandou Satanás embora. Há muitos casos na Bíblia em que Jesus diretamente dialogou com Satanás para exercer domínio sobre ele. Mas aqui Jesus não deu confiança a Satanás. Primeiro, porque Jesus não queria estabelecer uma cartilha. Jesus não era um homem bitolado. Olha, a gente faz assim toda vez. Não, senhor. Ele curou o cego cuspindo e fazendo lodo. Ele curou o cego impondo as mãos. Ele curou o cego falando. Ele curou o cego simplesmente ordenando que o cego fosse embora e fosse tomar banho no tanque de Siloé. Jesus então não fez cartilha. Jesus ensinou-nos que cada milagre é uma coisa isolada neste mundo. Não existem milagres iguais. Não existe uma forma de milagres. Não existe um método de milagres. Não existe um estilo de milagres. Existe um poder para fazer milagres. E sempre um milagre é diferente do outro. E quando Jesus olhou para a mulher, disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A mulher continuou encurvada, mas estava liberta. E alguém pergunta: afinal, ela continuava encurvada? Como é que estava liberta? Porque a mulher estava com dois problemas. O primeiro problema era o problema da enfermidade, que não era grave. O segundo problema era o problema do espírito. Sabe por que era que aquela mulher andava curvada o tempo todo? É porque o espírito montou-se naquela mulher. O espírito, ele ficava sobre aquela mulher. O espírito fazia pressão sobre a espinha dorsal daquela mulher. Agora, por que é que o espírito imundo fez isso naquela mulher? Eu penso que eu posso ajudá-los a descobrir esta resposta. Porque foi que o diabo, através daquele espírito imundo, operou daquela maneira naquela mulher? Porque ele não fez outra coisa com a mulher. Ele fez exatamente isso. Ele montou-se na mulher e fez a mulher ficar olhando para baixo o tempo todo. Vamos tentar descobrir esta pergunta ou esta resposta. Quantos anos a mulher passou enferma? 18 anos. 18 dividido por 3? 6. Agora escreva 18 usando o número 6. 18 é igual a 6 mais 6 mais 6. O espírito que estava naquela mulher era o espírito do anticristo. Agora, por que era o espírito do anticristo? Porque Jesus está em cima e o diabo está embaixo. E o demônio montou-se na mulher para ela nunca olhar para Cristo. Porque o anticristo não pode olhar para Cristo. Aleluia! O anticristo não pode olhar para Cristo. Agora, se você quer escrever os anos daquela mulher, é só escrever 18. Desdobre esse número e você vai ver 666. 666, tanto é 666, como é 18, tanto faz. Como a mulher não podia ter 666 anos, então ela estava com 18 anos enferma. Ela estava possuída de um espírito contra Cristo, de um espírito de oposição a Cristo. Agora vamos ver o resultado daquele espírito naquela mulher. Quando aquele espírito montou naquela mulher, proibiu a mulher de fazer algumas coisas. Primeira, mulher, de hoje em diante, tu nunca mais vais poder olhar para cima. Qual é a diferença de poder ou não poder olhar para cima? A igreja está esperando Jesus e está olhando para cima. Aquela mulher não podia esperar Jesus, porque ela não podia olhar para cima. Segundo, Deus está em cima e o Satanás está embaixo. E a Bíblia diz assim: olharam para ele e foram iluminados. Satanás queria que aquela mulher nunca fosse iluminada. Terceiro, há um mandamento da Bíblia que aquela mulher nunca podia atender. É aquele que diz: olhai para mim todos os confins da terra. Naquele dia, Jesus quebrou todo o jugo de Satanás. Eu quero glorificar o nome de Jesus por causa da excelência da sua autoridade. Eu quero glorificar o nome de Jesus esta noite, por causa da supremacia do seu poder. Jesus chegou e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Agora ouça, a mulher ainda não podia andar direito, mas ela já estava livre do espírito. Então, o que nós aprendemos aqui é que primeiro Jesus mandou o espírito embora e depois a enfermidade. E este é o problema de muita gente. Quer que a enfermidade vá embora, mas quer ficar com o espírito. Olha a regra de Deus. Primeiro mandou o espírito embora, porque a enfermidade, seu espírito, não é nada. Mas o espírito, mesmo sem enfermidade, é uma grande perturbação. nesta noite está aqui neste santuário através do Espírito Santo, que é maior que a enfermidade e é maior que os espíritos que podem administrar enfermidades. Aleluia e aleluia. Agora diz aqui a Bíblia Sagrada, no versículo de número 12. Primeiro, Jesus viu a mulher, vendo-a Jesus. Segundo, chamou-a, na outra versão diz, chamou-a a si. Depois lhe disse, estás livre. Depois impôs as mãos. Vamos ver os passos de Jesus. Primeiro passo, ele olhou para a mulher e viu. Esta noite, a primeira coisa importante que aconteceu com você aqui é que Jesus viu você aqui dentro. Ele viu você aqui dentro. Esta noite, ninguém está longe e nem fora e nem ausente do olhar magnânimo e complacente de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Oh, eu quero louvar a Deus porque Ele está me olhando agora. Ele está te olhando agora. Ele está te vendo agora. Ele está nos vendo agora. Se houver uma pessoa atrás daquela coluna, eu não posso vê-la. Se houver uma pessoa por trás de alguém que está em pé na galeria, eu não posso vê-la. Mas não há ninguém que o Senhor não possa ver esta noite. E deixa eu falar contigo diretamente agora. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está te vendo. A Bíblia diz, e Jesus viu a mulher. Agora, a impressão que eu tenho é que o sentido espiritual mais profundo desta palavra é que quando aquela mulher passava encurvada, os outros não viam. Quer dizer, os outros não prestavam atenção. Todo mundo vê, mas só Jesus presta atenção. Aquela mulher passava. Quando ela ia passando, o povo tirava os olhos dela. Afinal de contas, a sua beleza estava para baixo. Afinal de contas, ela era uma mulher enferma. E afinal de contas, pior ainda, não havia solução para o seu problema. E para ninguém se comprometer. Então já ia virando o rosto. Jesus não, ele não virou o rosto. Ele olhou para a mulher. Não interessa qual é o teu problema, Jesus está te olhando agora. Não interessa qual seja a carga de pecados que tu estás carregando na tua alma, Jesus está te olhando agora. Jesus viu a mulher. Agora, Jesus não deve ter visto a mulher de costa, porque se Jesus tivesse visto a mulher de costa, não iria chamá-la, porque ela não iria prestar atenção. Primeiro, porque ela já não podia olhar para cima. Agora Jesus estava ensinando, e o costume judaico não era ensinar num púlpito, como nós aqui, era ensinar sentado na sinagoga. Então, felizmente, Jesus estava num nível que podia alcançar a mulher. Ouça esta lição, Jesus desceu a um nível que me alcançou. Jesus desceu a um nível que te alcançou. Não importa quão baixo tu estejas, Jesus se abaixa para te ver. Jesus se abaixa para te contemplar. Jesus se abaixa para ter misericórdia de ti. Se Jesus tivesse estendido a mão dele lá no céu e dito assim, vem Jaziel, sobe aqui que eu te salvo, eu acho que ele ficaria fazendo isso o ano inteiro, porque eu não tinha condições de subir. Agora, como eu não podia subir para falar com ele, ele desceu para falar comigo. Oh, aleluia! Como eu não podia subir para falar com ele, ele desceu para falar comigo. Como eu não tinha uma roupa boa para falar com ele lá em cima, ele então vestiu os meus próprios trapos de humanidade e veio falar comigo aqui embaixo. Como eu não tinha riqueza para me aformosear e falar com ele, ele veio em pobreza para falar comigo aqui na terra. Oh, aleluia! Como eu não sabia e não podia aprender o idioma dele para falar com ele lá em cima, ele aprendeu o meu idioma e falou comigo aqui embaixo. Mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, mulher, aleluia! Oh, esta noite o Senhor quer também olhar para ti. Esta noite o Senhor quer contemplar as feridas da tua alma. Esta noite o Senhor quer contemplar os anelos do teu coração. Esta noite o Senhor quer contemplar as petições escondidas da tua alma. Esta noite o Senhor quer contemplar a as chagas terríveis que o pecado produziu na tua alma, mas Ele está aqui esta noite. Ele veio, Ele chegou, Ele está aqui e os olhos dEle estão nos vendo. Quantos sabem que estão sendo vistos agora pelo Senhor Jesus? Levantem sua mão direita e glorifiquem ao Senhor. E vendo a Jesus, chamou-a. Ver-me já é uma honra, chamar-me é um privilégio. Zaqueu subiu à figueira e disse: olha, se ele piscar o olho para mim, eu sou o sujeito mais feliz da terra. Olha, se ele fizer assim para mim, eu vou ficar feliz a vida inteira. Olha, se ele fizer pelo menos assim, está resolvido. Eu sou o indivíduo mais maravilhado deste mundo. Mas Jesus viu Zaqueu, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu deve ter tremido. Como que ele falou? Zaqueu, o Senhor sabe meu nome, eu não sou teu criador, Zaqueu. Eu não sou teu senhor, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a mulher estava curvada ali, e Jesus sentado ali, ministrando ao povo. E naquele nível, um sentado e outro curvado, Jesus disse: dona, senhora, eu quero falar com a senhora, chegue aqui para perto de mim. Ou vejo esta mulher tremendo, será que ele vai me matar? Porque ele deve ter poder para matar. Será que ele vai me curar? Mas ninguém pode me curar, mas eu vou. Quando ele chama, ninguém pode lhe dizer não. Quando ele chama, ninguém deve recusar o seu chamado. Ou eu queria ter sido um fotógrafo e ter vivido naquela ocasião só para isso, só para fotografar. Eu queria ver se Jesus chamou assim, ou se chamou assim, ou se chamou assim, ou se chamou assim, ou se disse só assim, vem. Eu não sei, eu sei que a mulher foi, porque ninguém resiste quando Jesus chama. Aleluia, Jesus foi, você pode ver aquela mulher caminhando, ela diz: agora eu não tenho mais vergonha de nada. Talvez ela fosse a última a sair daquela reunião, a última, quando todo mundo saísse, só havia o zelador: como é, madame, não sai, um momentinho, eu já vou sair. Talvez ela pensasse, seria a última. Eu disse: não, se ele está me chamando, por que estar envergonhada? Se ele está me chamando, por que estar humilhada? Se ele está me chamando, por que estar complexado? Vem esta noite com a carga de pecado. Ele está te chamando. Vem esta noite com a sucessão dos teus problemas. Ele está te chamando. E Jesus disse, e a Bíblia diz, e Jesus chamou assim: vem aqui perto de mim, perto de Jesus. Oh, eu queria usar esta palavra como sermão para cada dia do ano. Perto de Jesus, o lugar de delícias. Perto de Jesus, o momento do perdão. Perto de Jesus, a chave da esperança. Perto de Jesus, a glória de Deus na terra. Perto de Jesus, demônios longe. Perto de Jesus, uma palavra de fé. Perto de Jesus, solução para os meus problemas. Perto de Jesus, salvação perfeita. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu não sei por onde você andou ontem. Eu não sei se você andou no festival dos não festivais. Eu não sei por onde você andou hoje pela manhã. Eu não sei por onde você andou hoje à tarde. Agora uma coisa eu lhe digo: desde o momento que você entrou aqui e você começou a ouvir esse culto e apreciá-lo, você já está perto de Jesus. Aleluia, você já está perto de Jesus. Esse povo todo que está aqui esta noite, sentado ou em pé neste santuário, esse povo tem Jesus no coração. Esse povo está salvo, transformado, regenerado, liberto, batizado com o Espírito Santo, fortalecido, fortificado, engrandecido pelo Senhor. Nunca mais bolotas de porcos, porque agora perto de Jesus, nunca mais miséria e solidão, porque perto de Jesus, nunca mais espíritos malignos dominando a minha vida, porque perto de Jesus. E a mulher: é a mim que o Senhor está chamando, sim, é a mim mesma, mas eu sou doente. Venha, eu sou o médico dos doentes. É a mim que o Senhor está chamando, sim, mas eu sou triste. Venha, Jesus, alegria dos homens e das mulheres também. É a mim que o Senhor está chamando, sim, mas eu sou uma miserável. Venha, o Filho de Deus vai morrer pelos miseráveis. Venha, venha, venha, venha. E você pode ver a mulher, e a mulher disse: não importa se esses fariseus me criticarem, não importa se esses escribas ficarem enjoados comigo, mas eu vou. É a mim que o Senhor está chamando, é a mim, eu vou. É a última vez que eu vou assim, é a última vez que eu vou assim. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou para o Senhor. Pode falar: desculpa, eu não olhar para o seu rosto porque eu não posso. Desculpa, desculpe, mas eu creio no Senhor. Fale alguma coisa para mim. Mulher, mulher, estás livre da tua enfermidade. O demônio foi embora. Eu taco em ti. E ela se perto de Jesus. Perto de Jesus. Pode vir, irmãos. Irmãos, vamos ser as pessoas. Não vai ficar um freguês do diabo aqui esta noite. Nenhum. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está ordenando libertação. Amém. Pisa na serpente. Pisa na serpente. Aleluia. Fica livre deste teu mal. Em nome do poderoso de Israel. Recebe libertação agora pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia. Irmãos, irmãos presbíteros, ajudem. Põe as pessoas mais para cá, mais para lá, para não ficarem muito longe. Está tudo misturado. Saúde do espírito e do corpo. Pode deixar, é assim mesmo. Mais para lá, Paulo. Avança mais, por gentileza. Os milagres vão acontecer, estão acontecendo simultaneamente. Aleluia. Para o corpo e para a alma. Aleluia, assim quero o Senhor. Glória a Deus. Vem, vem depressa. Fica livre tu também desse espírito de mentira que te acompanha. Vem aqui receber a libertação. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. As pessoas que estão aceitando a Jesus devem ser ajudadas e encaminhadas aqui para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, a resposta ao clamor da sua alma. Deus. Deus, a estação final das nossas peregrinações. Deus, o oásis maravilhoso e precioso que Deus pôs no deserto desta vida. A palavra de Deus e o sangue do Senhor Jesus. Muito bem, vamos orar ao Senhor agora. Na verdade, nós também hoje não terminamos de falar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, a igreja vai orar agora para tu desatares os laços que o diabo fez. Senhor, essa gente não pode andar encurvada, Senhor. Essa gente tem direito a olhar para cima e ver o sal da justiça. Aleluia. Senhor, mostra que tu não mudaste 2 mil anos depois. Aleluia. Eu quero fazer um pedido aos meus amigos que vieram aqui à frente. Um pedido muito simples, muito pequeno. Como eu vou com a igreja orar a Deus agora em favor de uma obra plena na sua vida, eu quero pedir a cada um a gentileza de ficar de joelhos durante esta oração. Por favor. Se alguém veio somente para receber saúde, não. Mas os que estão recebendo perdão dos seus pecados, a libertação, tudo bem. Glória a Deus. Será que o povo vai? O povo está aí. Das nossas, Salvador nosso para todo o, a quem seja glória aí, amém. Que lindo, não é? Aleluia. Quantos conhecem? Se o sangue de Jesus, se não fosse o Minha alma se havia perdido, se não fosse o sangue de Minha alma se havia perdido, se não fosse o sangue de Jesus. Aqui estão, irmãos, os anúncios finais. Quantos irmãos gostariam de se encontrar com a irmã cantora Maria do Carmo? Quantos gostariam de ouvir outra vez irmão Jorge Barros e irmão Josué Vasconcelos? Quantos gostariam de encontrar-se pessoalmente com Jaziel Braga? Quantos gostariam de ver pessoalmente o irmão Enoque de Priscila? Quantos gostariam de encontrar-se com a irmã Miriam Rosa, que era do Vale dos Ossos Secos? Quantos gostariam de ouvir, não pelo disco, mas pessoalmente ao vivo, Vitorino Silva? Estes irmãos todos que eu acabo de mencionar estarão aqui nesta igreja quarta-feira próxima, em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira próxima, Maria do Carmo, Jorge Barros, José Vasconcelos, Jaziel Braga, Enoque, Miriam Rosa, Vitorino Silva e outros. Será a noite do lançamento do compacto da irmã Sulamita Gonçalves, e estes irmãos estarão vindo para colaborar com o trabalho do Senhor naquela noite. As crianças, para serem apresentadas, por gentileza, podem ser trazidas. O irmão Edson Jesus dos Navegantes está trazendo 150 mil cruzeiros de dízimos resultante da venda de um aparelho que punha na casa dele Jô Soares, Chico Anísio, Chacrinha e outras perversidades brasileiras. E agora não entro mais na sua casa, porque agora ele abriu para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta contribuição que o irmão está dedicando ao trabalho do Senhor. Nunca mais novelas que matam, nunca mais humorismo que castiga, e para sempre o poder que sustenta. Bendito seja Deus. Quero estimular a igreja aqui na ilha a participar do primeiro congresso de missões em uma promoção da Igreja Batista Nova Antioquia. Será realizado o congresso 31 de outubro, 1 e 2 de novembro deste ano, portanto no final desta semana, no Colégio Capitão Lemos Cunha. Recebemos o convite do pastor daquela igreja para participar daquele seminário, mas não podemos atendê-lo em virtude de um compromisso em Aracaju no próximo domingo. Mas queremos estimular a igreja para estar presente. Há uma irmã em nosso meio que está apta a inscrever os que estiverem interessados. Por favor, irmã, queira manifestar-se. Ali está, levante sua mão, por gentileza. Aquela irmã, com a mão levantada. Eu não estou vendo aqui quanto é a inscrição. Não, está escrito. É isso mesmo, né? 15 mil cruzeiros. Muito bem. Os irmãos sintam-se livres para participar. Tem um programa muito bonito. Diga lá, o pastor está muito bem. Missões, ABU, APEC, Jocum, Vinde, MBM, Ale, tudo bem. Mas diga ele que faltou o SEC. Aleluia. Mas nós vamos assim mesmo, viu? Os irmãos irão com prazer. As crianças. Que lindo. Como se chama esta criança aqui? Felipe e aquela outra? Como? Daniel sem B, quer dizer, Aniel. Muito bem. Vamos estar de pé, queridos? São gêmeos? Como? É um batalhão, irmãos. Como chama essa criança aí? Hein? Eliceia. E a outra? As gêmeas são aquelas. Mas veja só, é uma maravilha, não é? E dá o Felipe aqui, viu? É, glória a Deus. É, da Bíblia. Aleluia. Muito bem, irmão Cleberson, ainda está aqui. Apresente aqui estas. Sim, irmão. Ah, sim, perfeitamente. Com prazer. Nós vamos. Isso aqui não são gêmeos, não tem nada uma com a outra. Pois é, mãe. Eu quero fazer uma pergunta antes do irmão Cleberson. As irmãs, minutinho, irmão Severino, tá? Tá só regulando e pondo filme. As irmãs prometem criar estas crianças no temor do Senhor e na sua palavra? Amém. Nós prometemos orar para que o Senhor cuide delas. Eu vou pedir ao pastor Francisco Assis para tomar uma criança para prestar ao Senhor, ao nosso irmão presbítero lá de Itaúna para tomar outra. Eu vou segurar aqui o Felipe e o irmão Tubino vai segurar o Daniel. Nós temos recebido diversas ofertas esta noite. A irmã Leia, ela, agradecida a Deus pelas bênçãos recebidas, ela envia uma oferta de 5 mil cruzeiros para o programa Falando ao Coração. O irmão João Queiroz, ele diz: tenho recebido grandes bênçãos do Senhor e envia essa oferta para ajudar no programa da rádio. Quantos dizem amém? A irmã Nena, ela está comemorando mais um ano de vida hoje e envia também uma oferta para o trabalho do Senhor. Agora ela avisa que o bolo é amanhã, não é, Manana? Os irmãos querem parabenizar a irmã Nena? Amém. Irmã Adriana, vai dar um abraço mesmo. Já está abraçada, não? Aleluia. A irmã Ana Paula de Lima completa hoje 7 anos. Ela é filha do irmão Inácio Amaral. Os irmãos querem parabenizar a Ana Paula? Amém. Nós temos ainda uma oferta da irmã Fátima Cristina. Ela envia 30 mil cruzeiros para a obra do Senhor em agradecimento de que Deus deu-lhe a bênção que ela havia pedido. Os irmãos querem agradecer também essa oferta. E tem aqui uma oferta que não tem o papel, mas de qualquer forma nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que coisa linda. 4 crianças sendo apresentadas ao Senhor. Vamos pedir que o pastor Assis faça a oração ao microfone e todos nós iremos acompanhá-lo. Glória a Deus. Amantíssimo Deus glorioso, nosso Pai Celestial, aqui estão essas crianças, Senhor, e nós as apresentamos a Ti e pedimos que as feis para a honra e glória do Teu Santo Nome. Tu que fizeste que elas viessem ao mundo, faz com que sejam instruídas nos seus preceitos, que os pais saibam doutriná-las nos seus caminhos, nos seus preceitos, na tua palavra santa e gloriosa, que sejam limpidos no presente século mau, Senhor, em nome de Jesus, teu mais filho, nosso bendito Salvador, te pedimos tudo e agradecemos. Amém. A igreja quer felicitar os pais destas crianças e orar por eles e por elas, para que tudo seja enriquecido pelo Senhor. Digam bem forte, amém. Amém. Parabéns à igreja. Coisa linda, não é, irmãos? Maravilha do céu. Agora, na terra. Agora vamos. Necessito de uma pessoa que possa estar trabalhando, ajudando em minha casa. Pode dormir. Quer dizer, não na hora do trabalho, né? À noite. Para fazer coisas leves. Irmã Ernestina. O endereço está aqui com o irmão Leôncio. Irmã Ernestina está onde? Levanta a mão, irmã Ernestina. Olha a mão da irmã Ernestina ali, viu? Quem estiver interessado, dirija-se a ela. Se alguém quer o endereço, procure a irmão Josias, por favor. De todo o nosso coração, nós agradecemos aos que nos visitaram nesta noite. Deus abençoe. Amanhã é nosso culto de estudo da palavra de Deus. Todos são bem-vindos. Não há restrições. O assunto será a segunda parte do estudo sobre a identidade bíblica do anticristo. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bom e eterno Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E cada um na casa de Deus diz: Um instante, amados. Terça-feira à noite, aqui no templo, haverá uma reunião com líderes de grupos familiares, vice-líderes e irmãos, membros da igreja, batizados com o Espírito Santo, eles e elas que queiram ser líderes. Quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga-lhe: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Que será?